Hawkins clear to land, runway 10, go 1273. Quem é sua saída prevista? 360, a saída será gole e transição firme. Gole ou firme? Quando o objeto inicial está com seu ser autorizado até o portão 1. Tá ok, portão 1 daí, né? Afirmativo. Obrigado. Zona Jaqueta, call ground 129 and call 1273. A bordo com 3 horas e 50, alterna com fins. Liga seu ponto de espera, 1012 de ajuste, 118.612. Senhor Itax, 1012, 18.6, minha festa 22. Chama 143, tráfego listado, ajuste no 02. Fonte de aproximação, reporte checado, listado no 1143. Gate 3, go 1273. Gate 3, go 1273. Senador, boa noite, meu nome é 601. Tô no 601, fala galera, mais de volta. portão 2, aguarde seu instante. Guardando. Sol no Gol 9567, está pronto para o saque. Piauí 110, 3:40 autonomia, alternando com fim. Eita, taxi ali é Alfa, chama na Delta, para cruzamento 1028, limpo 03. 03, chamando na Delta para cruzamento. Controle 1935, transponder 5067, faz o 4, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 2341. Camarada Papa 4231. Salvador, boa noite, voo da 940. 940, aguarde.